Runway 10. Mike, is that Romeo? And we're runway vacated. Wind 120 degrees, onto knots. Is there rain on the field, sir? Is it raining? It's raining. Light, medium, or heavy? La presente autoriza sobrevoo em caixa zero, senhora, mantendo no máximo 500 pés. Inicialmente, mantenha a posição aguardando a autorização do controle. Mike, Juliette, Romeu. Afirmativo. É o 3153101, puxe back acionamento. Afirmativo, autorizado, já para iniciar. Amarelo. 35, boa viagem. 935, bom dia, obrigado. Já Bravo, nível 280 para Telecima, sempre aquilo. Alfim de Abrava, baixo cópia. Controle Salvador, trip 5594. Trip 5594, contato roda na decolagem, sou para 190, saída PUCA. Saída PUCA, 5594. Gol no 897, chamei Recife, 1288, alterno no 3325. 1288-3325, gol no 897. Clear to land 180, wind 100 degrees, 15 knots. Clear to land, runway 10, American 980. Pronto para cópia. Pronto, ok, tá autorizado Teresina, nível de voo 280, vai prosseguir direto na rota, subida Momo, Albo, após direto, curva esquerda após a decolagem, 5063 é o código, 1935 é o controle. Pablo Romeo, Alfim de Bravo, autorizado Teresina, nível 280, Momo, Albo, depois direto Teresina, curva esquerda, após decolagem, transforma 5063, controle 119, decimal 35. Correto, para a puxa sonã. Chamarei para a puxa sonã, meu, Pablo de Bravo. Fala, Papatango Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, para cobrir barreiras? Negativo, senhorita. Está tentando contato com a sala IES nos 20 minutos. Está sem sucesso aqui, está tendo as tentativas. Está acontecendo algum problema lá que todo dia está sem. Só um minutinho que eu vou verificar. Por gentileza, agradeço. O Mike Juliette Romeu, confirme a distância de Salvador e de Cajazeiras. Desculpa, senhora. O Mike Juliette Romeu sobrevoa em Cajazeiras, será quanto, qual altitude? 500 pés. Está mantendo 500 pés AGL, senhora. Tá, agora deve estar indo no transponder 600 a 700 pés. Uma região um pouquinho aqui é um pouquinho mais alto, deve aparecer uma diferença de 200 pés, mas estou mantendo 500 pés AGL. Gente, o Mike Juliette Romeu, apenas para curiosidade, qual a radial distância de Salvador de Cajazeira, sabe dizer? Negativo. Eu precisaria dar uma olhadinha. Gente, mas quantas milhas o senhor chega em Cajazeiras? 4811, American 90. Lima, Kilo Zulu, solo. Diga. Acabei de entrar em contato com a IS e a princípio está tudo ok o telefone. Tente novamente contato em 3204-1349. Aqui é esse o momento que eu estou ligando. Eu agradeço a atenção. Obrigado. Volto a chamar a autorização. Gente. Salvador, Rio 5973, só que considere a nossa solicitação de feedback nesse momento, ok? Chamaremos com o pronto. Gente. Ah, 10 minutinhos. O Max Juliette Romeu, apenas para informação, Salvador agora pelo instrumento, 1.200 pés de teto com 5 mil de visibilidade valete. Ok, grato pela informação, senhor. O táxi está 3153 com 169 a bordo, então 4 de autonomia, alternando o Guarulhos. Max 20 Alfa, conta de espera, chame torre 186. 20 Alfa, 186, obrigado. Max Jet Romeo? Prossiga. Fica condicionado ao tráfego, senhora. Qualquer problema a gente afasta e depois retorna. Gente, ah, como a senhora, só por curiosidade mesmo. Ok, já. Bom dia, linha e decola, pista 90, uma centena com 10 nós, 1900 graus, 10 nós. A linha decola, tá 3153. Solo Salvador, bom dia, tá 3179, informação Lima, nível 360, Guarulhos. Tá 3179, autorizado Guarulhos. Eu tenho aprovado o 340, pode ser a senhora aguarda a recoordenação? Não, copio o 34. Guarulhos aprovado, nível de voo 340, via Ferwisque 50, subida da EL, transição LEDA, após o fixo BDEV, curva direita após a decolagem, pista 10, 5075 é o código, 1935 é o controle. Autorizado nível 340 para Guarulhos, São Paulo, Fabrício 50, cumprindo a Tael, Leda e Dev. Recorda 10, curva direita, com código 5075 e controle Salvador 1935, tá 3179. Correto, senhor, para posicionar. Camaré. Controle Salvador, até 3153. 3153, contato radar, sua para 360, saída da EL. 360, sem restrições da EL, até 3153. Tipo 5514, confirme nível. 5514, cruzando 22. Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186, Rio 5973. Juliette Alfa, 186, espera, Rio 5973. Confirme para o solo. É o Papá Romeu, Juliette Sierra Romeu, São Luís 400. Poderia confirmar o pátio? Está aqui no pátio 4. Pronto para cópia? Aqui. Autorizado São Luís, nível de voo 400 via Upper Zulu 20. Subida Momo, transição Flock, curva à esquerda após a decolagem, pista 17. 5030 é o código, 5030, e o controle 1935. Autorizado, São Luís 400, uniforme Zulu 20. Saída Momo, transição de placa com curva esquerda, isso é a 17. 5030 no transponder, 1935, o controle para o Juliette Serra Romeu. Juliette Serra Romeu, cotejamento correto, confirme, por favor, o PLB. Estamos com 9 abertos. 09, afirmativa. Acionamento táxi e decolagem, agora com a torre 18, meia dúzia. São Salvador, muito bom dia, 335-345, autorização para Ilhéu, ciente daquilo? 35345, informação em curso agora é a Lima, após escute a Lima. Autorizado Ilhéu, nível de voo 300, prosseguir direto na rota, subida da El, Leda após direto, curva à direita após a decolagem, 5072 é o código, 1935 é o controle. Senhorita, poderia confirmar a saída? Confirmo sim. Da El, transição Leda após direto. Autorizado Ilhéus no 300 via rota do plano de voo, saída da El, transição Leda após direto, decola curva à direita, transponder 5772, controle 11935, vai verificar a informação da Lima 35345. Só uma pequena correção no código transponder, transponder 5072, 5072. Sim, senhorita, 5072, obrigada, 5345. 345, atendimento correto, chama pra puxa Samar. Samar, pronto. 2685, 2545. 35514, bom dia, obrigado. Chame Centro Recife, 128.8, alterne 133.25. 35, boa viagem. Grátis, senhor, 035. Recife, 128.8, alterne 133.25. 128.8, 133.25, tá, 3153. Controle Salvador, Rio 5973, decola, se escuta. Rio 5973, contato radar decolagem, submantém nível de voo 310, saída PUCA. 310, na saída PUCA, Rio 5973. Alfília Bravo, autorizado, chama pra NX Táxi. Autorizado, Controle Salvador, bom dia, Papai Romeu Serra, Charlie Romeu, na chegada Mari, 190. Papai Romeu Serra, Charlie Romeu, acione identificação, desça para 2000 pés, ajuste na 093, proa de Itap. Descendo para 2000, proa de Itap, ajustado 1013, Serra, Charlie Romeu. Proa para o Itap, meu carro. 050 reautorizado, Serra Charlie Romeu. Quando Salvador, Rio 5973, o pessoal desvio à direita para evitar a formação. Gente, por quantas milhas? 20 milhas, senhorita. Confirma pra? Foram a 95. Gente. Pushback, acionamento remoto 1-2. Confirmo, então 3179, pushback, acionamento remoto 12-1-2. Autorizado, chamarei de táxi. Chamarei para 3179. Controle Salvador, azul 9136, bom dia. Azul 9136, aciona identificação via chegada mar e desça para nível de voo 060. Azul 9136, copia o controle. Agora sim. Aciona identificação via mar e desça para nível de voo 060. 060, adiante, via mar. Salvador, após o desvio, Rio 5973, pode voar Aracaju? Acordo de coordenação. Tá por escuta. Do 9136, vou na projeta. Tá, 9136, boa. Controle Salvador, muito bom dia, passageiro 2223, formação Kilo. Passageiro 2223, acione identificação via chegada Ponce, desce para nível de voo 070, redução para 2309. Desce para 110 na Ponce, posição 070 na Ponce, reduzindo para 230, nossa, confira. Afirmativo. E aí, reduzindo. Chané 6225, acione identificação via chegada Bonf, desça para nível de voo 080, redução para 2309. 080-2309, 6225. Voe na proa do Romeu Fox 018. Grato, Romeu Fox 018, Rio 5973. Alô, Papai do Golinho, Maquilo Zulu. Lima, Maquilo Zulu, minutinho, cópia. Maquilo, tá dentro da linha. 17. Reportando pronto do 7, o Altitone. Rio 5973, chame Recife em 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. Sequência 126, decimal 8, 5, alterne 125, decimal 45. Rio 5973, controle. Papapapá, mais cidade, Romeu? Negativo, Rio 5973. Só confirma a alternativa? O meu 26.85, alternio 25.45, na proa do Romeu Fox 08. Afirmativo, 26.85, alternio 25.45, na proa Romeu Fox 08. Grato. Controle, papá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Está presente, senhora. Autoriza a proa 270. Romeu, mantenha 500 pés autorizados. 500 pés, autorizado, Romeu. E? Via Juliette Alfa, ponto de espera, chame 2186, Alfa, ainda brava. 79. Aí, iniciando o Juliette Alfa, Romeu. 2013, Sete Alfa, Romeu. Por favor? 4-4 com 4 a bordo. Já tá pronto pra copiar? Tá autorizado o Porto Seguro, nível de voo 100. Vai prosseguir direto. Subida Coral, curva direita, pista 17, o transponder 0263 e o controle 1935. 225, desça para nível de voo 050, redução para 220 mais. 050, ótimo, né? 622. Whisky Golf Oscar, cotejamento correto, acionamento táxi e decolagem agora com a torre 186. Bom voo. Lima Kilo Zulu, pronto para cópia? Pronto, prossiga. Autorizado Barreiras, nível de voo 100. Vai prosseguir direto na rota. Subida Momo Alto após direto, curva esquerda após a decolagem. 5040 é o código, 1935 é o controle. Barreiras, uma centena autorizada, coluna zero, curva esquerda, bombo alvo direto, 5040, 1935, 4 a bordo, estou estacionando, parte 3, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, 4 a bordo, ciente, livre acionar, chama para iniche táxi. Estacionamento, vamos andar, Lulu. Para o táxi, Trussan 31979, 122 a bordo, 4 horas e 10, alterno Galeão, Trussan 31979. Trussan 31979, cotejamento correto, chama para puxa acionar. 3345 para pushback e acionamento. São 3179, estou ciente das informações, táxi autorizado Juliette Alfa, ponto de espera chame torre 186. Juliette Alfa, ponto de espera 1086, são 3179. O trip 5345 está no parte 3? Afirmativo. Autorizado, puxa acionar, chão para início táxi. Acionado, puxa acionamento, favorável para táxi, trip 5345. Chamado no Pátio 3, está com 4 a bordo, 6h30 de autonomia, Atena, Salvador, próximo táxi, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, está autorizado o táxi até a entrada do Pátio 3. Apenas para informação, o senhor está mais ou menos em que posição no Pátio 3? Quase no final aqui, em frente aos Correios aqui. Ah, tá, afirmativo. Então prossiga até a entrada do Pátio 3, próximo a Juliette, e me reporte próximo a Juliette. Ah, tá, senhor, vai seguir até então a saída do Pátio 3. Azul 9136. Corri para o controle. Azul 9136, desvio esquerda para 030. Ciente, redução para 200 mais. 210 poderia ser? Estimativo. Graças. Salvador, está 3663. Santos, onde desvia a esquerda, magnética 095. Gente, após desvio na proa de Bonf, então 3663. Após Bonf, 3663. Serra Charlie Romeu, estamos no tráfego posição, posição 12 horas, 6 milhas. O helicóptero mantendo 500 pés não vai interferir na aproximação. Ciente, tem o tráfego de quer, Serra Charlie Romeu. Prossegue Juliette Alfa, ponto de espera, chame.